Sinto meu orgulho pra você mudar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Alô, galera do Magnético Light! Bigas Balde e Banda Melodia. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou longe de você. Vem de volta, me faz reviver. Com os cunhados tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, na guerra de fogo fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados vou curtir dançar. Eles estão de Bujaru, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capo Sul, Equipe Cruel, Eric Moraes, Bigas Balde, Falpinho dos teclados e Banda Melodia. Rodrigo e Rafael.